tráfego procede agora a posição de 10 horas 7 minutos com 158 de grau C. Do ground in Brazil, next flight, ground frequency 1 to 1 this Juliana, contato radar 18 milhas norte de Salvador. Reporte no início para a descida. Está passando o som da chácara VAR 2577. Você procede com o índio 7378, passando na chácara de som. Para 4 mil saídas, próxima distância Serra, desça para 1.500 pés, ajuste 1-0-1-0, proposta Serra do Jogo Sá. Oh. 4-3-4-3, terra aqui no estúdio. Selenia 141, deixa para 3 minutos, ajuste no 009, após pelo voo em cena, para acionar o procedimento de elétrica que chega a pista no 0. Foi autorizado pelo sinal de saída elétrica F3, informe estabilizado. Boa tarde, ajuste no 009. Já foi o WhatsApp, autoridade posição no 0, vento 1, 00 graus, não sei mais. O GNN 141, informação, escape ultra leve na aproximação na pista auxiliar, não vai ter direção do seu ponto. Vento 1, 00 graus, 1, não sei mais. Salvador, boa tarde, sono, confirmo, faz xixi. Gente, autorizado o Black Tech, taxa de apita, reporte liberando áudio. Thank you. visual com tráfego chave 208 na sala 57. 4-6, direita, corredor axé, na cidade da Ponte, chama o controle, Salvador, sala 20, mesmo 8. Direita axé, na cidade da Ponte, chama o controle, sala 208. Como você fez um 360 aqui, você está usando entrar para trás? Tá, temo. Saiu como número 2, segue um carro na curva final, no 7. Sim. Quando o 360 segue para... Chegou o Serra, avistado, autorizado por pista no 7, tempo no 00 graus, como você faz? Primeiro solo no 7, 35, como é? Serra, confirma, após, lembra, faz tempo. Confirma aqui, vai lá pra parte. Na direto para a ali para fazer a ação própria, bom voo, até o regresso. Voo 008, está no campo. Thank you. 0, chegada com Red 1, nós estamos 009. Boa tarde, 2790 decolado, mantendo o perfil da Momo, ainda mantendo o perfil decolado e passa 1200 pés em subida. 2790, contato na base, 2790 da Momo, nível 190. Paciente sabe via, só forma que não tem como passar de cima de 110 a 15 DMS Salvador, aqui com 3000. Afirmo, se você mantém nível, se você mantém 3000 pés, 2790. Segue aqui 3000, quando possível eu vou entrar mais à frente, está completamente visual. Eu estou com 422, eu tenho identificação do último, tem nível 080, e o chegado da mais de 1, ajuste no 009. Eu posso ter tomado para o seu logo 185. Correção 0137, 4 de novembro. localizador, cuja direita para o 050, dois separadores no pé e estamos estabilizados. contato número 1, aproximação, posição de 9 horas, 9 milhas, Boeing 737-800, direção nacional. E o tráfego que procede na aproximação, que é o número 2, posição de 11 horas, 14 milhas, Papa Alfa, tendo 4, mantendo 2 no país, transportando alto. Manteste, mantenha 3 no país, 1985. 4422, retração da altura de pensamento, curva esquerda, proa 360, limitado pelo localizador. Para o localizador, curva esquerda para o 085, desce para 2006, está no estabilidade. Terceiro Delta, chame para o Salvador, frequência 1-9-3-9-5. Thank you. permissão no 28-35, alterna no 25. Chame-se o Salvador, frequência 1 no 8 do Simão.